data do nosso namoro. Nem lembra se é janeiro, fevereiro ou agosto. Fiquei triste, sim. Nem lembro o motel que nós fomos primeiro, se minha cor preferida é azul ou vermelho. Nem lembro o motel que nós fomos primeiro, se minha cor preferida é azul ou vermelho. Te perdoo mesmo assim. Defeitos eu tenho também. Se o seu esquecer, o meu é você. Defeitos eu tenho também. Se o seu esquecer, o meu é você. Alancinho, simplesmente romântico. Portal do Arrocha. Esqueceu a data do nosso namoro. Nem lembra se é janeiro, fevereiro ou agosto. Fiquei triste, sim. Que nós fomos primeiro, se minha cor preferida é azul ou vermelho. Nem lembro o motel que nós fomos primeiro, se minha cor preferida é azul ou vermelho. Te perdoo mesmo assim. Yeah.